Meu Deus, eu penso pra mim mesmo, como pode existir uma vida tão difícil assim, que não é nem difícil. Meu Deus, eu penso que não, tudo pode se dar mal. Oi. Nossa, você tá assistindo o bichinho aí, como é o nome dele? Jorge Curioso. Ah, não presta aí, controle. Rapidinho. Eu vou desligar a internet por 2 minutos aqui e você... Pronto. Ah, chega, como é que eu vou ativar essa merda? Pronto. Peraí.